O vento que veio do norte soprando bem forte me trouxe você. Foi o encanto da lua que me fez ser tua, ser teu bem querer. Foi o encanto da lua que me fez ser tua, ser teu bem querer. O destino já estava traçado, um dia ia te encontrar. Em qualquer canto da vida, no som da batida desse meu Pará. Em qualquer canto da vida, no som da batida desse meu Pará. Quero ver você mexer o seu rebolado nesse carimbó. Quero ver você dançar, mexendo, girando numa perna só. Quero ver você mexer o seu rebolado nesse carimbó. Quero ver você dançar, mexendo, girando numa perna só. Vem dançar carimbó, vem comigo ficar. Vem dançar carimbó, vem comigo dançar. Vem dançar carimbó, vem comigo ficar. Vem dançar carimbó, vem comigo dançar. Vem dançar carimbó, vem comigo ficar. Vem dançar carimbó, vem comigo dançar. Vem dançar carimbó, vem comigo ficar. Vem dançar carimbó, vem comigo dançar.